varão, eu prevejo milagre na sua casa. Vem que eu vou te levar pra longe do profano. Glória sobrenatural, viver pro soberano. Deus, creio que o Pai te enviou um anjo. Eu tava lendo uma passagem na Bíblia Sagrada. Como determinei assim se efetuará meu plano. Planos celestiais, crê no amor do Pai. Ouça os sinais e no fim vai te arrebatando. Vaso, a gente vai longe. Cê vem pro monte, amém. Pro monte, amém. Vem ler a palavra. Entra na oração, deixa um som te abraça. Vem se converter antes que a gente parta. Se você prega, a palavra te salva. Adorando a quem na visão pra eu continuar. Adorando a o Deus da unção, Deus da unção e da força. Adorando a quem na visão pra eu continuar. Adorando a o Deus da unção, Deus da unção e da força. Essa vida e vem pregar, varão. Lá que vem pregar, varão. Vem pregar pro pai, irmão. Deus é meu melhor amigo. Cristo, e por nós ele fez um grande sacrifício. Pra nos salvar do mal, enviou seu próprio filho. E Jesus Cristo fez o sacrifício pra salvar todos que trilham seu caminho. De repente te crucifico. Pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito. Vem, irmão, não se entrega ao inimigo. Tenha paciência pra orar, o Pai, ô glória, e eu sigo estudando a Bíblia. É por isso que eu vivo em ti. Tô pregando pros asos de Cristo. Vem pro culto e coloque Levi. Senhor, eu me entrego a ti. Pro Senhor que deu livre-arbítrio para o homem, pra ele ser o que ele quis. Eu falei que ia pregar e fiz, mas no começo foi difícil. O demônio quis tentar seu filho. A carne é fraca, né, varão? Larga disso. O Senhor é teu único abrigo. Abre a tua porta e vamos congregar. Me deixa te explicar. Deus veio te salvar. Eu tive fé, eu vim aqui orar. Agora eu não consigo parar. Adorando a quem na visão pra eu continuar. Adorando a o Deus da unção, Deus da unção e da força. Adorando a quem na visão pra eu continuar. Adorando a o Deus da unção, Deus da unção e da força. Jesus te ama. Thank you.